A Oceana 133 Norte, entregar para allá. Europa 083, bom survival, descend flight level 050, CNH 1013. Trip 5595, complete final do procedimento LS, a minha torre na frequência 118.95. Gente, graça, bom survival, boa noite. Boa noite. Sané 6224, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés, permaneça o ajuste. Para 2013, o portará estabilizado pelo localizador na 284. Salvador, trip 5595, boa noite. Boa noite, trip 5595, livre pouso pista 10, vento 090 graus, 08 nós. 5595, ciente, baixado e travado. Corpo localizador, Sanair 6224. Sanair 6224, complete final do procedimento LS, em torre na frequência 118.95. Eixo na torre na frequência 118.95, grato, boa noite. Boa noite, bom ponto. Obrigado. Só um instante, cópia, confirmando o negativo RNAV para o Galeão. Negativo RNAV. CH. Sim, só um instante, copo, prepara a saída da Eulia da Eudes, aguardando. A Eulia da Eudes, 5972. Boa noite, Xaner, 6224. Mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. É, aguardando pista livre, 6224. Trip 5555, solo aos 16, solo 121.9, livrando à direita. Uma boa noite. Direita, 219, grato. Solo ao Trip 5555, livrando na sua escuta. Trip 5555, boa noite, táxi Alfa, Kilo Pate 3, atento ao sinalizador. Kilo Pate 3, grato. Ainda não baixou a gravão. Tente manter a aproximação, reporte. É, reportará. São 31178, boa noite, aciona identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, ajuste no 093. No 074, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, o ajuste 1013, um bom voo. Passou externo, deixou e travou a Xaner 6224. Xaner 6224, livre pouso, vento 090 graus, 90 nós. Livre pouso, 6224. São 3178, mantenha o perfil de chegada. Número 2 na aproximação. Alpha 083, descend 2000 feet, can 81013. Clear the LS, final approach, post step. We are clear to 2000 feet and the air is now 1 kilo, Europa. Rio 5972, pronto, copy. Ossa aérea 7106, contato radar 757 milhas, sudoeste do VOE de Salvador, sob vigilância. Ou no 074, após a passagem do tráfego nacional, ele mantém no zero. Rio 5972, não escutou do solo? 121, décimo 9, livrando a direita, uma boa noite. Entre livrando a direita, solo 219. Paula Chanera 6224, livro aqui. Chanera 6224, boa noite, táxi via Alfa, Juliette 01 é o portão. Gente, táxi via Alfa, Juliette 01, 6224. Papatango, Tango, November Eco, aciona identificação, chegada a mar e desce para nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. Solo Salvador, boa noite, está 3305 no 6, gente da Alfa, autorização para Recife. Mantenha o perfil de chegada, Papatango, Tango, November Eco. TAN 3305, foi quem chamou o solo, confirma para a cópia. Afirmativo, TAN 3305, está pronto. TAN 3305, informação em curso Alfa, Recife, autorizado nível 330. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5460 no transponder. TAN 3305, autorizado Recife no 330, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, transponder 5460, controle de saída em 120, decimal 8, TAN 3305. TAN 3305 correto, apenas confirmando a aerovia pelo ISC 58, no portão 62, chama pronto para o espectacionamento. Vai voar, eu pelo ISC 58, ciente, que chama na prova pushback sanamente, TAN 3305. 18.95. 118.95, Europa 083, muito obrigado, boa noite. 15972, pronto, cópia, Galeão 400, nível. Pronto. Autorizado Galeão, nível 400, via pelo ISC 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Dael, Leda, após posição Eudes. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5466 no transponder. Autorizado para o Galeão no nível 400, decola da 1-0 na subida Dael, Leda, Eudes. Primeira curva direita, após upper risk 50. Ponto da TAN 208 e o transponder 5466 para o Rio 5972. Rio 5972 correto, no pátio 3, reporta quando pronto para o pushback solamento. Pátio 3, posição 10, reportaremos para o 5972. Vou no 074, vou direto Leda. Leda, no 074. localizador, tá certo. Então, 3178, complete final do procedimento LS, M2 na frequência 118.95. 118.95, complete procedimento, M2. Salvador de Bahia, ground, muito boa noite, we are back at the runway, Bahia. Europa 083, boa noite, taxi via Alpha Juliet, gate number 10. Alpha, left and the stand for tonight is 10, Europa 083. Papatango, Tango, November Echo, desça para 2 mil pés, permaneça ajuste, autorizado final do procedimento TLS, reposta autorizada. 2 mil pés, reportará no curso de Santa Maria. 1074, chame centro, Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Recife 251-3395, 0074, boa noite, obrigado. Boa noite, bom curso. 3 autorizado, reporta táxi. E o pessoal vai solamente mandar Salvador, 07106. Prossiga. Solicita direto Conde, se possível. Autorizado direto Conde, Força Aérea 7106. Autorizado direto Conde, grato. Salvador, 7330562, é para pushback e acionamento. Então, 3305, coordenando com a equipe de solo, aeronave da Europa, ingressando agora via Juliette. Após a passagem da mesma, tem livre pushback e acionamento, reporta táxi. Gente, após a aeronave da Europa, autorizando pushback e acionamento, em coordenação com o pessoal do solo, 7305. Então, 3178, solo 33, solo 121, décimo 9, boa noite. 121, décimo 9, boa noite. Salvador, 3173. Três, 3178, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, antes da Juliette, para segunda. Alfa Romeo Juliette, Sierra Romeo, I'm on arrival, descent flight level 050, QNH 1013. Interceptando o Campa Vista, o Tango November Eco. Tango November Eco, completo final de procedimento LS, M torre na frequência 1118.95. Ciente, chama 1895, boa noite. Boa noite, João Pouso. Torre, o Tango November Eco, boa noite, final da 1-0. Tango November Eco, intenção de pouso 1-0 ou 1-7? Confirmo o vento, senhora. 090 graus, 08 nós. 0900, gente, vai prosseguir, cancela o prosseguirão, 1-7, Tango November Eco. Sim, Tango November Eco, aos 36, cancela, livre base pela direita, chama o final 1-7. Ciente, a passada final 1-7, Tango November Eco. Tango 2-3-3-0-5, pronto para o táxi COB 1-1-8, 4 horas e 50, alternando a salva. Tango 3-3-0-5, seguindo a aeronave da Rio, prossegue via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-1-8-95, ajuste 1013, um bom voo. Segue a aeronave da Rio, via parte Indy Alpha, ponto de espera 118.95, afirmo. Afirmo, 118.95. Tango November Eco, livre pouso pista 1-7, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso 1-7, Tango November Eco. 600, acione a identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 050. 972 ali, mantenha no zero. Aliado, mantenha no 0-5-9-7-2. Guarulhos 320. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da EL. Leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5471 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 320, conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva à direita da EL. Leda após bridge. Intercepta o Zulu 1-6-1-208, controle 5471 no transponder, total 9908. Total 9908, correto, no parte 3, chama pronto para o pushback acionamento. Chama lá. novo endereço, solo aos 48. Tem livre backtrack, vai livrar para Aerostar? Gente, estacionar a frequência livre, tem uma boa noite. Rio 5972, decolou aos 41, no controle 120, decimal 8, boa noite. 1208, obrigado, bom serviço. Rodônio Cordial, Rio 5972, decolado da sua escuta. E o 5972, contato radar, sub mantenha 400, saída da El Leda Eut. Da El Leda 400, liberado as restrições? Livre, sub mantenha 400.